está começando a primeira edição do Lixo Auditivo. Mais um podcast bosta. Vou falar qualquer merda que vir na cabeça. Tô nervoso, não sei porquê. Tô com na porta, sozinho em casa. Uma janela fechada, a cortina, porta fechada, tudo trancado no quarto. E... sei lá, tô com... eu tava totalmente confortável, só foi apertar o play e já tô nervoso, tô... não sei, sei lá, foda-se. Vontade de parar essa merda. Mas vamos parar de enrolar. Eu tinha feito uma... tinha escrito uma coisa pra falar aqui, só que eu não lembro. Eu achei uma merda e deletei do bloco de notas. Ultimamente tava jogando Call of Duty Modern Warfare 1, o primeiro, COD 4. Puta que pariu, jogo bom no caramba. Zerei. E agora eu tô rejogando o MW2. Puta, muito bom também. Depois eu vou rejogar o MW3. E também, nesse mesmo tempo, esqueci o nome. Puta merda, sou burro pra caralho, esqueci a palavra. Nesse tempo que eu tô jogando Call of Duty, tá quase rolando uma guerra lá no caralho lá. E lá no foda-se, eu sou burro. Liguei o play e esqueci tudo que eu ia falar. E coincidência que eu tô jogando Call of Duty, tá rolando, tá começando uma terceira guerra mundial. E fudeu, né? Fudeu. Ano que vem vou fazer 18. Tomara que o Brasil vá pra guerra. Levar um tiro logo, morrer. Não. Ah, foda-se. Não, caralho. Esqueci o que eu ia falar. Caralho, quanto tempo de podcast? Cara, eu tô ficando inquieto. Não pode ficar quieto, tem que falar toda hora. Acho que nem vou postar essa merda. Nem sei onde que vê o tempo nessa porra aqui. O Audacity. Tava vendo um tutorial aqui no YouTube de como mexer nessa merda de programa aqui. Tutorial de uma criança falando. Me deu uma agonia, não tava entendendo nada e parei. Acho que eu vou usar o Sony Vegas, vou gravar no Audacity, vou editar no Sony Vegas. Vou colocar uma fotozinha e vou postar no YouTube. Caraca, do nada, sumiu todas as minhas ideias. Eu tinha feito uma... tipo, escrito no bloco de notas. Como que eu posso falar? Uma coisinha que o que eu ia fazer. Só que eu achei uma merda. Achei de ridículo e deletei. E queria fazer no improviso. Só que agora eu percebi que eu não sei fazer isso. E tô percebendo eu falando. E tô me sentindo muito idiota. Tô com vergonha de alguém escutar isso. Caralho. Espero que ninguém que me conheça escute isso aqui. Bom, também, eu criei essa merda aqui porque eu tenho dificuldade de falar, de conversar com as outras pessoas. Eu fico com vergonha, fico gaguejando. Eu queria melhorar essa merda. Tipo, sozinho agora eu tô um pouco melhor do que acontece comigo quando eu tô com outras pessoas. Mas... é só praticar. Eu abri o Terra, sei lá, site de notícia aqui, vou falar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ó. Aí caiu um Moab lá no Afeganistão lá. O cara pegou 50 quilos lá, abriu o killstreak lá e já matou o pessoal lá. Não tô muito tempo quieto, tô muito tempo quieto. Eu vou colocar uma musiquinha no fundo pra não ficar chato. Eu queria fazer isso a merda toda semana. Uma vez por semana, só que eu acho que eu nunca vou ficar sozinho em casa. Que essa foi uma boa oportunidade. Aí quando acho que quando, se alguém quiser escutar essa merda, vai ter que aguentar a demora. Agora há pouco eu tava escutando uns podcasts também. Me deu mais motivação para fazer essa merda. Só que agora tá descendo a vontade. Minha vontade tá descendo e eu não quero mais fazer essa merda, né? Eu acho melhor deletar esse arquivo, deletar os programas que eu baixei, deletar o canal no YouTube que eu criei há um mó tempão. E sei lá, esquecer essa merda que eu tô fazendo agora. Eu já criei uma logozinho. Peguei umas imagens no Google de um saco de lixo, uma orelhinha, juntei, fiz uma imagenzinha pro canal. Eu criei o canal no YouTube dia 15 de março desse ano. E fiquei mó tempão. Fiquei com vergonha de gravar essa merda e hoje já é dia 14 de abril. E eu resolvi fazer essa merda. E eu tava, sei lá, queria. Eu perdi todos os assuntos. Eu ia falar sobre. Esqueci, vai tomando cu, vai tomando cu. Vou escutar essa merda também. Vou me socar minha cara enquanto eu escuto eu falando depois, passar uma vergonha. Será que eu tô mexendo no meu computador porque eu não sei o que que eu vou fazer? Caraca, minha lixeira tá cheia, 325 coisas. Deve deletar. Tem arquivo de música, de filme aqui. Música que eu comecei a achar uma merda de uns tempos pra cá. Tem até pornô aqui que eu baixei, consumi e joguei fora. Tem discografia que eu rebaixei, que eu. Pra colocar artezinha. Caraca, por que eu tô falando isso? Deixa eu abrir o Steam aqui, eu acho. Caraca, o que eu tô fazendo? Lista de desejos. Recentemente eu zerei o Elder Scrolls 5, Skyrim. Porra, que jogo bom. Eu tinha baixado uma tradução que bugou o jogo todinho. Aí eu não conseguia achar os itens. Aí eu tive que recomeçar tudo de novo e tudo se eu recomecei é que eu fiz tudo de novo, né? Eu baixei uma outra tradução e ficou boa, que eu sou burro e não sei inglês. Zerei o The Witcher 3 também. Recomecei o New Game Plus também. Só que eu tô um tempão sem jogar. Eu jogo de vez em quando. Que eu tô focado no Call of Duty. Na campanha. No modo online eu jogo pouco. Que eu só tenho criança e retardado naquela merda. Eu jogo CS também. Counter-Strike, Go. Só que esse jogo tá me irritando pra caramba. Eu jogo. Eu parei de jogar o competitivo, tô jogando o casual e me irrito. O pessoal falando merda e tentando mandar o que que você tem que fazer lá. Só queria relaxar um pouco e me irrito mais ainda. Recentemente um jogo medieval, Chivalry, eu acho que se fala assim, Medieval Warfare, ficou de graça no Steam. Eu peguei, joguei o tutorial e achei uma merda. Eu sempre quis jogar esse jogo, só que eu achei uma merda. Só que eu acho que eu achei uma merda porque eu tava jogando tutorial. Nem tentei jogar online, nem sei se existe servidor para esse jogo. Tava jogando também um Rocket League, um jogo de carrinho, só que com futebol. É meio doido esse jogo. Esse jogo é legalzinho. Ainda bem que não tem como falar no jogo, só que ninguém fala lá. Eu me irrito menos nesse jogo. Também sou ruim pra caramba, faço gol contra, faço um monte de merda. Pô, eu tô evoluindo aqui no momento, evoluindo, tô falando melhor. Espero que ninguém chegue em casa enquanto isso, senão eu vou me sentir constrangido e vou me trancar no quarto e chorar, porque eu não quero que ninguém saiba que eu tô fazendo isso, que eu conheço. E por enquanto, né, que desse saco merda ficar boa, eu vou apresentar pra quem eu conheço. Tô lendo a HQ do The Walking Dead. Eu tava vendo aquela merda da série, que eu acho boa, só que ao mesmo tempo eu acho uma merda. Tipo, mudaram, né, muita coisa aí. Mudaram, só que não sei se ficou bom ou ruim, sei lá. Agora eu tô vendo Bates Motel também, série showzona. Eu tô na quinta temporada agora. Norman Bates tá muito maluco, muito muito doido mesmo. Falta são acho que são 10 episódios no total da quinta, e saiu 8. Os últimos dois vão sair, acho que nas próximas semanas, ou deixa eu ver no site aqui que tem pra baixar. Saiu o filme do Logan legendado aqui, vou baixar depois, que eu não vi, que eu gosto de filmes de herói. É uma merda, mas eu vejo. Vamos. Que merda é essa? Entrei num site e começou a falar, um cara a falar aqui. Tá bom, vou na página da série Bates Motel, quinta temporada. Vai, mano, travou tudo aqui. Que merda. Hoje eu tava andando pelo Face. Andando. Andando não. Tava vendo o Facebook. Nem sei porque que eu uso essa merda. E saiu o trailer do Star Wars 8. 8 não, 7. Eu sei lá qual é. Nem sei quantos tem direito. Porque quando eu apertei o play eu fiquei retardado e. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ah, não, não, não. Cara, que eu mudei de assunto, eu tava falando do Bates Motel. São 8 episódios e faltam 10. Faltam 10 não, faltam 2 pra me acabar. Pra me baixar. Que eu já vi o quarto episódio. Quarto não, terceiro. Puta que o pariu, eu tô burro pra caralho. Ó, vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro. E faltam ver mais 4. E eu não ba Ah, é por isso que eu não tava meio burro agora, que eu esqueci de baixar um. E quero desocupar logo meu computador, tá muito cheio, quero baixar uns jogozinhos aqui. Eu tô vendo Naruto também, que eu via quando eu era criança, quando passava na TV, só que eu não via tudo direitinho, só que agora eu baixei tudo em ordem, tô vendo um por um. Eu terminei a quinta temporada do clássico. Aí vou começar a sexta. Aí são mais 3 temporadas. Aí vou ter que ver uns filmes do Naruto pra mim começar o Shippuden. O Shippuden são 500 episódios. Nem sei quando que eu vou terminar essa merda e pra depois ver o Boruto. Que eu não tenho mais o que fazer mesmo e fico vendo um anime trancado no quarto enquanto meus pais estão lá fora me achando merda. Deixa eu ver o tempo aqui. 15 minutos. É 15 isso? Esse programa é mó estranho. Não tem tipo uma contagem certa em cima assim, no cantinho. Que tem no Camtasia quando você grava, captura a tela do computador. Mas tá, eu tô vendo aqui a barrinha aumentando com a minha voz. Só que só tô falando merda nesse tempo. Ai, nem sei se eu vou divulgar essa merda, eu vou deixar guardado. Eu vou gravar e eu mesmo vou escutar e vou comentar falando que tá muito bom, só que na verdade tá uma merda. Ah, bati o microfone, acho que fez barulho. Não sei mais o que falar. Não, pro próximo. Esse aqui é o primeiro, só que esqueci o nome, é piloto. Esse aqui mostrando a merda que vai ser os próximos. Só que os próximos eu vou escrever umas coisas pra mim falar. Vou pesquisar umas coisas que eu gosto, que falar sobre, conversar não, falar sobre o que eu gosto, sei lá, falar sobre jogo, falar sobre filme, essas merda aí que quem não tem nada que fazer faz. Eu acho que tá fazendo um barulho do mouse agora. Falando em mouse. Ah, falando. Puta merda, eu sou muito burro. Eu tenho que. Tem muito, muito jogo aqui pra me zerar no Steam. Pra mim. Eu, tipo, eu gosto de zerar. Zerar e comprar mais. Não gosto de ficar nenhum jogo. Ficar sem jogar. Se eu sempre tenho jogado ele. Recentemente eu tenho jogado muito. Não tem nada pra fazer mesmo. Então tá bom. Ah, eu fiz barulho com a boca, isso não. Eu vou editar isso, eu vou tentar cortar essa merda. São 17 e 30 minutos. 17 não, porra. Para de ser burro. É 17 minutos e 40 segundos, está subindo. E eu não, até agora eu não falei nada. Acho que eu vou terminar essa merda. Eu criei uma pastinha aqui do pod, escrevi podcast e adicionei uma discografia aqui que eu vou colocar nos podcasts para tocar no fundo. Tomara que não dê copyright, essas merda que dá no YouTube. Que eu não sei, eu não sei nenhum, não sei criar site, não sei onde eu posso upar o áudio MP3 do podcast. Aí vou ter que colocar no YouTube pra. O único lugar que eu sei onde que dá pra colocar. E ele, se eu colocar a música um pouco alto, que o robô do Google perceba, eu posso foder tudo e tomar um strike, tomar essas merda que dá no canal. E deixa eu ir na lixeira aqui. Vou pesquisar o. Agora vai demorar pra achar a merda. O arquivo do roteiro do podcast que eu tinha feito e deletei. Só que tem um monte de bloco de notas que vem junto com a discografia que eu baixo. E vai ser difícil de achar essa merda. Vamos. Ai, ai. Tá demorando. Tem que falar. Senão não pode. Aqui, achei. Podcast assuntos. Deixa eu ver o que que eu escrevi aqui. Passar para a área de trabalho. Abrir. Ó, introdução. Eu escrevi apresentação. Nem sei se eu fiz isso. E o resto eu apaguei. Eu tentei editar o arquivo, só que depois que eu editei, eu achei uma merda e deletei. Então não tem nada o que falar. Não tinha nada pra falar mesmo. Então eu vou parar essa merda aqui. Espero que ninguém ouça isso aqui e que eu continue fazendo sozinho. Então tá bom, tchau. Para essa. Como que para essa porra? Observação: eu tava escutando a gravação que eu acabei de fazer e percebi que eu tenho um sotaque do caralho. Esse chiado depois que eu falo, tipo de carioca. Só que na verdade eu não sou carioca, eu sou paulistano. E vim pra essa merda de estado quando eu era pequenininho. Eu agora eu falo desse jeito, puta que pariu. Eu acho que muita gente vai se irritar com essa merda e não vai querer escutar só por causa disso, mas eu não sou carioca, fudido, não sou preto, não sou nada. Sou ariano e viva Hitler. Não, acho que eu não devia ter feito isso. Não, e o que eu falei, depois da explicação do sotaque, esqueçam o que eu falei depois. Então tá bom, tchau e até o próximo.